numa noite de muito nevoeiro, onde não se enxergava um palmo adiante do nariz, o capitão de um grande navio enxergou algumas luzes que deveriam ser de outro navio que se aproximava. E pela rota ele percebeu que fatalmente haveria uma colisão frontal em pleno alto mar. Então este capitão, rapidamente, usando as luzes do seu navio, começou a sinalizar e por código ele pediu: "Por favor, mude seu curso 10 graus a ocidente." E a resposta veio também em piscadas de luz através do espesso nevoeiro. E a mensagem dizia: "O senhor, mude seu curso 10 graus a oriente." O capitão ficou indignado. "Peraí, eu sou um capitão. Eu sou superior. Eu envio a mensagem a outro navio. E pela minha experiência, 35 anos de mar, ele tem que me obedecer." Então ele enviou, através das luzes, a seguinte mensagem: "Sou capitão de mar com 35 anos de experiência. Mude seu curso 10 graus a ocidente." E a luz respondeu através do nevoeiro: "Sou um marinheiro de quarta classe. O senhor mude seu curso 10 graus a oriente." O capitão ficou muito irritado. Um marinheiro de quarta classe dando ordem para mim, um capitão de mar com 35 anos de janela? Quem ele pensa que é? Então, o capitão mandou outra mensagem através das luzes. Piscando, as luzes diziam: "Sou um navio cargueiro de 50 mil toneladas. Mude seu curso 10 graus a ocidente." E uma mensagem simples piscou do outro lado: "Eu sou um farol. O senhor muda o seu curso." E o capitão de mar compreendeu então que quem estava errado era ele. Se continuasse naquela rota, ele iria se chocar contra os rochedos e recifes. Então, imediatamente, ele operou uma manobra radical para evitar o desastre total. O seu navio cargueiro com 50 mil toneladas por pouco não foi destruído. Apesar dele ser um capitão de mar, apesar do seu navio ter 50 mil toneladas, apesar dele ser tão experiente e importante, aquela era a hora de mudar de curso. Você que está ouvindo esta ilustração, preste atenção. Eu não sei se você é um grande empresário ou um pequeno trabalhador. Eu não sei se você é mais velho ou mais novo. Se você é uma pessoa muito importante, famosa ou uma pessoa anônima. Mas se você está no caminho mau, você precisa mudar de direção. Porque senão, você vai se chocar com o grande rochedo que é o Senhor Jesus. Ele é a rocha verdadeira, a rocha de esquina. E ele colocou um farol neste mundo, como se estivesse aqui para te avisar, mesmo nas horas em que você não enxerga nada, quando você não consegue ver um palmo à frente do seu nariz. Esse farol é a palavra de Deus. E a luz que brilha é de uma pessoa insignificante. Mas Jesus disse assim: "Vós sois a luz do mundo." Eu sou como aquele marinheiro de quarta categoria. Não sou nada. Mas eu tenho uma luz brilhando em mim. E esta luz está piscando e mandando uma mensagem para você, dizendo: mude o rumo. Mude de curso. Talvez você seja já um cristão, ou um obreiro, uma obreira, ou quem sabe até um pastor, um bispo, um padre. Mas se você anda fazendo coisas más, você tem que mudar de direção. Deus envia pessoas para entregar mensagens. E você está recebendo mais uma agora. No livro do profeta Jeremias, capítulo 25, verso 4, está escrito: Também o Senhor vos enviou profetas e seus servos, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. Você está aqui neste mundo. Esta terra foi Deus que te deu. Mas não é porque você está no mundo que não deve satisfações ao Senhor, porque Ele é o dono da terra. Ele é o dono da tua vida e do teu tempo. E muitas vezes coisas que nós fazemos provocam a ira de Deus. Então, se converta, diz o Senhor. Eu quero ler também para você, profeta Ezequiel, capítulo 14, verso 6. Está escrito: Portanto, dize à casa do meu povo, assim diz o Senhor, convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Esta é a única hora que Deus quer que você seja um desviado, sabia? Que você se desvie do mal. Que você se desvie de todas as abominações. Por que que Deus amava tanto a Jó e se referia a ele de uma maneira especial? Porque Jó tinha uma qualidade. Deus dizia sobre Jó: Não há homem como ele em toda a terra. Homem sincero e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então, meu amado, minha amada, mude a rota, mude a direção. Se você continuar do jeito que está, a colisão será fatal. Quem pode colidir com Deus e sair inteiro? O Senhor Jesus disse: Esta pedra de esquina, quem cair sobre ela, será reduzido a pó. Então não adianta, Deus é mais forte. Muda o teu rumo, a tua direção. Se converta do seu mau caminho. Receba o Senhor Jesus como teu único Salvador. Peça perdão dos teus pecados. E assim fazendo, você vai evitar o maior desastre da tua vida. E o que é melhor ainda, vai navegar em águas tranquilas, porque dentro do teu barco, dentro do teu navio, estará o Espírito Santo de Deus.